se trilhou, se encontrar vai levar, pois no mundo nunca o encontrou, só Jesus. Sentir tanto amor vai levar a...